Fala, só 317. Oi, boa noite, Lula 099, próximo à Força Espera da 100. 099, boa noite, após a rolagem 0.0, ali mantém 1-0. Gente, após a rolagem, ali mantém 1-0. No 099, mantém posição. Mantém posição, 099. Iniciando o TAN-3197. Confirma? Iniciando o TAN-3197. Sim. Sim, ele mantém o 099. Ela é manter o 099. Ficou usando 5, controle 1-9-9-8-0. Controle 1-9-9-8-0, TAN 3197, boa noite. Boa noite. Estou em Salvador, 1-1-1-6-8. 1-1-6-8, continua a aproximação, guarda pista livre. Ajuste, 1-0-1-6. Gente, aguardando, 1-1-6-8. Decolagem autorizada, 200-08. Livre decolagem, 0-0-9-9. Boa noite, 354 no 5, boa noite. Pessoal com tráfego da Gol, final do 1-0? Resolvo mesmo. Após o mesmo, ali, mantém pistão no 0. Quando 354 no 5. Após o posto do Gol, 354 no 5. Pô no 1-6-8, pensou 0-0 graus, 089, povo autorizado, pistão no 0. Pois autorizado, pô no 1-6-8. Decolou 1-6, controle 1-9-9-8-0. 1-9-8, obrigado. Zona 1, 68, direita 121, 1. Boa noite. Salvador, o Força Aérea 2733 está estabilizado em LS a 30 segundos do externo. 2733, qual a intenção? Estação de pouso final. Gente, Força Aérea 733, pouso autorizado para o 0 200 graus 069, ajuste 1016. Pouso autorizado na 102733. estação 273. Gente, frequência livre estacionar. Tato, tranquilo, coordenação, vamos lá. Salvador do Bono, nada, 71 no ponto de espera, down a zero, pronto. 971, decolagem autorizada no 0, 190 graus, 089. Teve decolagem no 971. Decolado aos 271-1980. Confirma, foi para o 971? Decolado aos 271-1980. 198, obrigado, boa noite. Torres Salvador, Guardião 07. Guardião 07, chama na final pro GRAE. Ajuste no 096. Chamará na final do GRAE, Guardião 07. Avisado, chama no solo controlado GRAE, vento 200 com 07. Sente, chama na solo controlado guarda 07. Solo 33, frequência livre. Salvador, boa noite, noite 66 da Gol, passou externo, trem baixado, checado, 1-0 à vista. Noite 66, pouso autorizado 1-0, vento 190 graus, 099, ajuste 1-0-6. Com 1-0 no meio, autorizado pouso na pista 1-0, boa noite 66. Torre Salvador, TAM 3850. 3850, pouso autorizado no 0190 graus, 079. Livre pouso no 0, TAM 3850. Salvador Tower, good evening. This is Europa 083. Europa 083, continue approach, wait for landing clearance. Copy, standing by for landing clearance. 3858, South 4-6, direito 121. Olivera, confirmando a frequência, 2-6. 1-2-1-1. 2-1-1. Europa 083, clear to land runway 10, 190 degrees, 06 knots. Copy wing, clear to land 10. 03 underground at 48, vacate the runway on the right, contact 121, that's more. We vacate into the right, runway 086. Ground 121.6. Aguardando, conforme o vento? 200 com 06. Justiça 219, decolador 53, controle 1198. 198, obrigado. Chame 310, livre pouso no 0, 190. Não, zero, funcionei. Solo 56, direito 121, 19. 219, hoje, né? 211, correção. 211. São Salvador, boa noite, coluna 096, estabilizado em Leste. Coluna 096, continua a aproximação, resposta marcador externo, sem disposto baixar a travada. Pois dá lá. Baixar travado, gol no 096. Gol no 096, livre pouso, pista no 0, vento no 80 graus, 089. Livre pouso, gol no 096. Oi, Salvador, Papa Tango, correção, papapá, Charlie Oscar Alfa, estabilizado, ILS. Papapá, Charlie Oscar Alfa, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando, Charlie Oscar Alfa. 1096, solo 07, leva à direita, chama solo 21 decimal 1. Legal, 21 no cartão. Charlie Oscar Alfa, checa o trem, livre pouso, pista 0, vento no 80 graus, 07 mais. Baixar travado com livre pouso, Charlie Oscar Alfa. Torre Salvador, muito boa noite, voo 2043, ponte pedra na 10, pronto, de volta ao tráfego. Voo 2043, após o tráfego, alinhar e manter, capiceiro 10. Alinhar, mantendo 0 após o tráfego. 2043. Charlie Oscar Alfa, Solos 1-0, livra à direita, chama Solo 2-1-1. Livrando à direita, 1-2-1-1, Solo, Charlie Oscar Alfa. O 2043, decolagem autorizada, vento 190 graus, 079. Iniciando 2043. Decolagem 1-0, chame agora controle 1-9-9-8. 1098-2043, boa noite, obrigado.